guerrilha brasileira, onde o mal muitos ilude. Persisto como José, faço a prece de Abacuque. Realidade infelizmente aqui espanta. Maldade pro próprio fim é a semente que o homem planta. Mata, desanda, na febre entope o pente. No sufoco, no efeito corrosivo da serpente. Eu vejo o bem se afastando da vida de muitos. Jaz do maligno nesse mundo. No sufoco, refém da miséria do meu país. No pináculo da ilusão, vários foi levado daqui. Pela glória do sonho ilusório, vendeu a própria alma que o inimigo fez negócio. Cê é o novo sócio, comigo cê não perde. Te dou o que cê quer, mas sua alma cê me deve. Brinca pra ver, liga a TV e vê o resultado. O pai de família jogado na brisa algemado. Pelo eco, vários botam o terror. Perde a família, se torna conspirador. Overdose, cirrose, parada respiratória. Solidão atrás das grades, uma triste trajetória. Quero estar com Jesus, com ele permanecer. Porque no mundo viver é morrer. Falta o amor, na quebrada tá mó guerra. O prêmio de tudo isso é pra mãe, a triste sequela. Dos mano que não vigiou, consequentemente pereceu pelo veneno da serpente. Serpente mata, mata, mata, mata. O veneno da serpente mata, mata, mata, mata. O veneno da serpente mata, mata, mata, mata. O veneno da serpente mata, mata, mata, mata. Só Jesus te livra do mal. Desse veneno cruel e letal. O pobre passa mal, mas o boy também treme. Tamo tudo no mesmo barco. Quem tá com Deus são os que vence. E não se prende tipo peixe na rede. De revolucionar, de justiça tem a sede. Pisar nos escorpiões, vibra as tentações. Triunfa em meio aos Golias e os leões. Entre as multidões, não desiste da vitória. Na fé, enfrenta os espinhos pela roça. Em meio aos conflitos, sempre tem os que sobrevivem. Deixa o sistema falando, longe das trevas persiste. Glória a Deus pelos irmãos regenerado. Abra minha boca pelo meu povo abandonado. Povoar os céus e saquear o inferno. Evitar as condenações do juiz que bate o martelo. Meus parceiros, ser detento interno na penita. Destruição entre várias famílias. O veneno é cruel, só sabe quem vê e quem viu. No triste retrato do Brasil. O veneno da serpente mata. Mata, mata, mata. O veneno da serpente mata. Mata, mata, mata. O veneno da serpente mata. Mata, mata, mata. O veneno da serpente mata. Mata, mata, mata.